António José Seguro chama insensível a Pedro Passos Coelho. O líder socialista não compreende como pode o primeiro-ministro manter os cortes nos subsídios de Natal e de férias quando tem um excedente de 2 mil milhões de euros nas contas públicas. Angela Merkel e Nicolas Sarkozy já chegaram a acordo sobre as medidas a apresentar na cimeira de quinta e sexta-feira. Os dois líderes europeus encontraram-se hoje em Paris, mas as medidas só serão conhecidas na cimeira do final da semana. Todas as segundas-feiras, a Antena Web proporciona-lhe 15 minutos de pura cultura. Um programa rico de informação acerca do Brasil, em especial sobre o Rio de Janeiro. Sem dúvida, um programa a não perder. História e Geografia, na voz de Joaquim Cardoso, todas as segundas-feiras, das 8h15 às 8h30 da noite, na Antena Web. Nas contas públicas, leva António José Seguro a acusar o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, de insensibilidade. O líder socialista não vê razão para manter os cortes nos subsídios de Natal e de férias provocados pela sobretaxa no IRS, uma vez que Pedro Passos Coelho até já garantiu que o déficit vai ficar abaixo dos 5,9%. Pedro Passos Coelho já disse, entretanto, que a margem de 2 mil milhões de euros tem como destino pagar algumas das dívidas do Estado, sobretudo no setor da saúde, onde o passivo é grande. O primeiro-ministro lembrou ainda que os fornecedores do Estado neste setor já tiveram que recorrer à banca para conseguirem crédito, enquanto o Estado não paga o que deve. António José Seguro concorda com o pagamento de uma parte da dívida da saúde, mas insiste que o problema está na prioridade absoluta que o governo está a dar ao assunto e reforça a ausência de preocupações sociais do executivo social-democrata. O líder socialista sugeriu que os países europeus com excedentes económicos ajudem os países em pior situação financeira, comprando-lhes bens e serviços. Para António José Seguro, devem mesmo existir sanções para os países que não coloquem o seu excedente financeiro ao serviço dos outros membros da União Europeia. Alberto João Jardim exige que Pedro Passos Coelho avance com as negociações para a criação da Zona Franca da Madeira. O presidente da Região Autónoma da Madeira diz que os deputados da região só votaram a favor do orçamento do Estado para 2012 porque o primeiro-ministro garantiu que a Zona Franca ia ser criada. Alberto João Jardim afirma que vai mudar de atitude caso Pedro Passos Coelho não honre a palavra que deu aos deputados da Madeira de que o Centro Internacional de Negócios da Madeira ia mesmo para a frente. O presidente da Região Autónoma da Madeira não diz quais as medidas que vai tomar caso o projeto não avance, mas diz que da parte da Madeira tudo foi cumprido e que espera agora a decisão do primeiro-ministro português. Angela Merkel e Nicolas Sarkozy encontraram-se esta segunda-feira em Paris para acertar os pormenores de uma proposta comum que pretende impor medidas mais duras aos países membros da União Europeia que não cumpram as regras económicas e financeiras. Os líderes da Alemanha e da França querem ter pronto, até março de 2012, um novo tratado para os 27 Estados-membros da União Europeia ou mesmo apenas para os 17 que integram a moeda única. Nesse tratado estarão presentes medidas de controlo orçamental e reforço da moeda única, que os líderes dos dois países vão apresentar esta quinta e sexta-feira em mais uma cimeira da União Europeia. Merkel e Sarkozy estão ainda de acordo quanto à inserção nas constituições de cada um dos países membros do euro de um objetivo de déficit zero, uma garantia de equilíbrio orçamental que os países devem cumprir a todo o custo. A chanceler alemã exige ainda que o Tribunal de Justiça Europeu possa verificar se esta regra de ouro, como é conhecida, está a ser cumprida por cada Estado-membro. As queixas queixas contra agentes de penhoras aumentaram 4 vezes no último ano. O desvio de dinheiro dos devedores é a principal queixa. Há dezenas de agentes de penhoras já acusados de branqueamento de capitais e de peculato. Este ano, o número de queixas já vai em 1.500, quando em 2010 só se registaram 400. Entre 2010 e 2011 já foram expulsos 2 agentes. As ligações da Transtejo e da Sofluza entre Lisboa e a Margem Sul vão estar condicionadas esta terça-feira. A administração da Transtejo emitiu um comunicado onde se lê que os trabalhadores da empresa de transportes fluviais marcaram um plenário para amanhã, situação que irá afetar as ligações fluviais entre as duas margens do Tejo a partir da hora de almoço e até ao fim do dia. Um homem morreu depois de subir ao telhado de um prédio de 6 andares que alegadamente queria assaltar. A vítima tinha entre 25 e 30 anos e foi encontrada na madrugada de sábado para domingo, cerca de 1 hora da manhã, por pessoas que passavam na Avenida João Crisóstomo, em Lisboa. O homem subiu a um prédio e terá caído durante a tentativa de passar para o prédio vizinho, o qual pretendia assaltar. Junto do cadáver, que tinha várias fraturas, foi encontrada uma faca. A polícia judiciária já está a investigar o caso. A 5ª sessão do julgamento do caso Rui Pedro decorreu esta segunda-feira no Tribunal de Lousada. A acusação apresentou a sua testemunha mais importante, a prostituta que há 13 anos esteve com o Rui Pedro. Alcina Dias falou durante mais de 2 horas, ocupando toda a manhã com o seu depoimento. Contou que esteve com o Rui Pedro no dia 4 de março de 1998, pouco antes do menino ser dado como desaparecido. A mulher contou ao coletivo de juízes que Rui Pedro estava muito assustado, chorava compulsivamente e dizia que a mãe não sabia que ele estava ali e só queria voltar para casa. Alcina Dias relembrou ainda que o menor chegou num Fiat Uno preto, conduzido por alguém que Rui Pedro disse na altura ser o tio e que Alcina reconheceu como sendo Afonso Dias. Os 6 pescadores de Caxinas, salvos depois de 3 dias à deriva no mar, foram homenageados ontem na procissão dos 25 anos da consagração de Vila do Conde ao Imaculado Coração de Maria. Numa igreja com capacidade para 3 mil pessoas e que foi pequena para acolher todos os que quiseram homenagear os pescadores, o arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga, falou da fé e da esperança que manteve os 6 tripulantes do Virgem do Sameiro vivos e não esqueceu também o trabalho das equipas de busca e salvamento. José Mourinho e Cristiano Ronaldo são os portugueses candidatos à Bola de Ouro da FIFA. José Mourinho tem como concorrentes mais 2 treinadores, Alex Ferguson do Manchester United e Pep Guardiola do Barcelona. Na categoria de jogador, Cristiano Ronaldo concorre diretamente com Lionel Messi, vencedor há 2 anos consecutivos da Bola de Ouro, e Xavi, ambos do Barcelona.